Controle. Combustível Serralina, Sony 0120, controle, as estrelas 590, Sony 5, Lotamil de voo 090, Afonso Velázquez. Fala, erradores, lado Para 223, decolou 16, controle 120 do sinal 8. 208, bom dia, passarelo. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, passarelo 223, decolou. Salve, 3, 1, 2, a posição está a 322 e 4, 3, 1, 2. Para informação, tráfego da zona 7, Curitiba sai da mão, vão guardar a liberação do eixo, ok? Serra Lima estabilizou. É, se o Serra Lima continuar a aproximação, reporte para o cancelamento. É, eu estou com o cancelamento para ver se o Kilo Serra Lima. Gente, o Kilo Serra Lima, plano cancelado agora aos 27. Reporte. Lima, continua a aproximação para o 1-0, aguardando para o site do cancelamento para girar a base para o 1-7. Está indo na aproximação para o 1-0, aguardando para prosseguir para o 1-7, Kilo Serra Lima. Obrigada, até a próxima. Bom, 63 número 2, reporta bando de pássaros bem na final da 190. Não adianta essa aqui. Gente, muito obrigada. Azul 2380, bando de pássaros, vai ali ameaçando, já. Copiando, graças. Eco, ele fala até manter a posição e aguarde. Hotel, O que foi o Delta de Estrela? Estação do Epson Informe Hotel, da 212 de Estrela, subindo para a Lei 1907. Estação Goiás, telefone até o controle. Estação 54-05, por favor. Estação 54-05. 2095, decolou de 43. Controle 1-2-0-2-8. 2-0-8-1-0-5. 4-0-5. Ok. 208. 208, boa. Olha, Salvador, é 1924, bom dia, com a saída Coral, Bravo. 1184, com a capital da Coral, com a vista do Coral, no Bravo, no Rio 180. Coral, no Bravo, 180, mas ele fala. 2715, decolou 53, controle 120, destino 8. 208, 217, 15, ótimo dia. transvisão, ajuste no 0 no 5. Ela 3, 1, 1, gostaria para 2, no 7, 3, 5, no 0 no 5. Eu já vou fazer a sua feia com estabilidade. Zero, Sato Gomestano, Autorizado Pouso, Pista 90, 0050, 099. Zero, Pouso, Pista 1090, 1090. Yeah, that's... aproximação agora de contato visual. Informo o pássaro já na curta final, 172 metros. Aguarde autorização de pouso. Autorizado 1 do 7. O pássaro está mais lento.